O sal da gosto ele não rouba a cena. A luz dá foco pro que vale ver. Não tudo antena é a sina dos corações dessas almas serenas. Olho que brilha, fagulha, trilha da sua retina. Se a guerra tem dois lados, nenhum lado é bom. Sobra um par pra se dançar se o silêncio é o som. O mal nasceu com nome, chama-se vaidade. Saudade da cidade, fome de xalão. Olhei pro calendário e vi nós preso numa grade de números frios. O tempo é relativo, são ciclos atrás dos seus motivos pra não ser vazio. Que dia é hoje? Não sei, não confio em relógio, nem no tanto de sódio que me alimentei. Minha família é tudo e todos o mundo é a nossa quebrada ou terra de ninguém. Vi um moleque perdoar seu pai, aquele que agrediu sem ter motivo. Vi um acidente, o mano falou carai e agradeceu ao céu por estar vivo. Era uma mina ali de 11 anos, com a pedra maldita presa em seu cachimbo. E uns malandros em volta dela dormindo, a cena que marcou no último domingo. Vi um pastor abusar de uma criança, vi um cobrador chantagear a mulher. Já vi um índio na fila do banco e a filha de um negro perguntar quem é. Vi um skatista mijar num papelão e um morador de rua falar que era dele. Vi um palmeirense ser linchado, zoado, e vi um corintiano apanhar por ele. Vi um milionário empurrando fusca, vi um mano humilde humilhado nordestino. Vi uma menina que virou menino ser morta pelo tio, viu, essa vida é brusca. Tive um irmão que perdeu pro crack, tive outro irmão que perdeu pro gin. Tive um irmão que perdeu pro sexo e desconexo, acabou seu fim. R pra não chorar. Eita, mundo bom de acabar. Mas se ainda existe ar, restam motivos para respirar. Quem sussurra a voz que faz ecoar na terra que se pisa e que o homem caiu? Quem concede a graça de recomeçar na vida que foi dada e que cê nem pediu?